Bom dia! A senhora mora aqui? Não, senhor. Aqui é a casa da minha irmã. Casa da sua irmã? E a sua irmã está? Não, ela foi trabalhar e só volta de noite. A senhora sabe se ela já tem aspirador de pó? Já tem, sim, senhor. Ela tem freezer? Tem, sim. Será que ela já tem videocassete? Tem até dois. Tem alguma coisa que a sua irmã ainda não tem? Bom, ela não tem marido. Será que o senhor pode fazer alguma coisa? Pode ser. A senhora tem aí uma foto da sua irmã?